Título 4 Estações no meu coração. Na primavera, um novo sentimento surge, mas é difícil entender a razão. No verão, o calor intensifica a confusão. Entre sorrisos e lágrimas, me sinto perdida. Quatro estações no meu coração, cada uma traz uma nova emoção. Primavera da esperança, verão, uma dança sem confiança. Outono traz dúvida, folhas caindo. Inverno é o frio que não sei de onde vem. No outono, as folhas caem como minha dúvida. E o inverno traz tristeza e frio sem fim. Quatro estações no meu coração, cada uma traz uma nova emoção. Primavera da esperança, verão, uma dança sem confiança. Outono traz dúvida, folhas caindo. Inverno é o frio que não sei de onde vem. No outono, as folhas caem como minha dúvida. E o inverno traz tristeza e frio sem fim. Quatro estações no meu coração, cada uma traz uma nova emoção. Primavera da esperança, verão, uma dança sem confiança. Outono traz dúvida, folhas caindo. Inverno é o frio que não sei de onde vem. Talvez eu encontre paz entre as estações, enquanto o ciclo continua, busco me encontrar.